Neste sábado, dia 22 de junho, será realizado o primeiro encontro Geração Capoeira Norte-Sul. Este evento vai acontecer na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Gaspar, a partir das 16 horas. Para sabermos mais detalhes deste evento, vamos conversar agora com o professor formado Guga, da equipe Capoeira Brasileira, aqui de Gaspar. Professor, tudo já sendo organizado para esse grande evento de capoeira aqui na cidade? Sim, com certeza. Já tudo pronto. Só aguardando o momento para realizar mais uma atividade aí para elevar a nossa capoeira e o nome da nossa cidade aí. Quantas equipes são esperadas nesse evento, professor? Esperamos a equipe de navegantes, que é quem está organizando com a gente, da origem brasileira, do Instrutor Irmão, e o pessoal de Timbó também estará presente, justamente com o pessoal de Blumenau. Quatro cidades, pelo menos, vão estar presentes. É um evento muito importante para todo atleta que gosta de capoeira, para quem quer apreciar, comparecer. Isso, não só para quem gosta da capoeira, mas para promover também a inclusão e a integração entre esses atletas dessas cidades para que se conheçam. Professor, recentemente a equipe capoeira brasileira de Gaspar esteve em Rio do Sul participando de uma competição. Exatamente. Tivemos aqui na Rádio Sentinela, né, divulgando e conseguindo atrair patrocínios e conseguimos ir e obter excelentes resultados. Quantos atletas de Gaspar estarão se apresentando neste sábado em frente à Prefeitura? Os atletas de Gaspar em mais ou menos 30 atletas. Qual é a média de idade desses seus alunos? A média de idade deles fica entre 6 a 20 anos. E a capoeira veio crescendo desde que foi implantado esta equipe capoeira brasileira aqui na cidade? Ela vem crescendo, a cada dia vem crescendo, né? Com apoio dos pais, com divulgadores como a Rádio Sentinela e outros. Professor, qual é o principal objetivo da capoeira na vida do jovem, da pessoa que entra para esse esporte? A capoeira, entre tantos benefícios que ela propõe, ela integra a gente com a sociedade em geral, fazendo o indivíduo ser o transformador da sua própria realidade. Então, ela agrega muitos valores sociais, éticos e morais para o atleta que pratica capoeira. E os treinamentos de vocês acontecem em que local? Ainda está acontecendo na Sociedade União, né, na segunda, quarta e quinta, sempre a partir das 19h30. Só para lembrar quem quiser prestigiar esse evento, quanto tempo deve durar a apresentação em frente à Prefeitura no próximo sábado? Ela vai durar em torno de 2 horas, né? Vai ser das 16 até as 18. E a equipe de Gaspar sempre se preparando para novas apresentações, novas competições? Sempre. A atividade não para, a gente tem que estar que tá movimentando, tem que estar tá interagindo com essa criançada, com os adolescentes aí, para que não fique na ociosidade, tem que estar tá sempre movimentando. Professor, quem quiser conhecer mais sobre a equipe capoeira brasileira, tem algum telefone para contato, algum e-mail, algum site? Tem sim. Pode procurar na rede social Genismar Ferreira, Gabriel Scottini. O telefone é 4771-2016 para contato. Ok, professor, tá feito o convite. Com certeza, esperamos todos. Gaspar vai ter um grande evento, com certeza, agora nesse final de semana. Nós conversamos com o professor formado Guga, da equipe Capoeira Brasileira de Gaspar, nos falando sobre o primeiro encontro Geração Capoeira Norte-Sul, que será promovido em Gaspar e apresentado na Praça Getúlio Vargas no próximo sábado, dia 22 de junho, a partir das 16 horas. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.